divina graça, que por amor de Cristo conservo em meu ser. Trago então só louvores que Deus me ha concedido. Minha vida é testemunho que salvo sou por Deus. Promessa tenho eu já, não a tenho olvidado. Por Ele ter me salvo, me libertou do mal. Por isso minha alma implora de amor e de clemência, para que com paciência eu possa triunfar. Salvou minha vida, dirige meu caminho com seu poder divino. Quão doce é meu viver, por seu amor vivendo, ao mundo rejeitando. Por ele vou cantando para a mansão de amor. Promessa tenho eu já, não a tenho olvidado. Por ele ter me salvo, me libertou do mal. Por isso minha alma implora de amor e de clemência, para que com paciência eu possa triunfar.